Natal da Macavi você compra! Smart TV Sempre 55 polegadas com comando de voz a partir de R$ 1.999 à vista ou R$ 139,90 mensais. E a primeira parcela você escolhe e pode pagar só em fevereiro. E ainda tem mais, é no Carnê Macavi. As ofertas Blackavi estão imperdíveis. Venha agora mesmo para Macavi e aproveite o maior Natal mágico de ofertas. Mensagem do prefeito Eudes Ribeiro ao povo de Fronteiras. Amigos e amigas, este foi um ano de muitos desafios. A seca que atingiu nosso município colocou à prova a fé e a força do nosso povo. Mesmo assim, o prefeito Eudes esteve presente em cada comunidade, buscando apoio, recursos e fazendo tudo o que está ao alcance para amenizar os impactos dessa situação. Nesse fim de ano, ele deixa uma palavra de esperança. Que Deus abençoe cada família com paz, saúde, chuvas e dias melhores. Que 2026 traga renovação, vitória e muitas bênçãos para Fronteiras. Feliz Natal e um próspero ano novo. Em nome do prefeito Eudes Ribeiro. Saúde em dia começa com atitude. A clínica Dr. Paulo Ney está com a agenda aberta. Dia 30 de dezembro, consulta com o próprio logista Dr. Sérgio Araújo. Em janeiro, no dia 17, tem atendimento com vários especialistas. Doutora Carla, ultrassonografista. Doutora Milena, médica vascular. E Dr. Franklin, gastroenterologista. E nos dias 20 e 27 de janeiro, ultrassonografias com Dr. Carlos. Agende sua consulta ou exame no WhatsApp 88 99 62 10 18. Amor. Oi, bem. Diga aí uma coisa bem gostosa no ouvido aqui de papai, diga. Posso dizer? A Cunha. Uns pãozinhos de padinha Aésio. Como é? Tá na boca do povo, homem. Agora no Sacolão Avenida tem padaria e lanchonete. E o povo dizendo: valeu, padinha Aésio. É Sacolão Avenida, negada. Aqueles pão bem quentinho, todo dia. Uma delícia. Pão, biscoito, bolacha, bolo, tudo. E também lanchonete, tapioca, cuscuz, salgados, refrigerantes, vitaminas, só no grau. E ainda tem mais. A partir das 5 da tarde tem aquela sopinha caseira. Isso, uma sopinha gostosa, homem. E lá tem mais, ó. Açougue, hortifruti, gêneros alimentícios e mais uma rega de coisa. E o sucesso, a padaria e a lanchonete. Sacolão Avenida, lugar de comprar barato. Na Avenida Francisco das Chagas Arraes, 230, pertinho da Macavi. Mesmo miolinda sítio. Arrocha, padinha Aésio. Oi, nega. Supermercado Viana. Produtos de qualidade e preço baixo. Tudo em gêneros alimentícios e utilidades para o lar. Carne fresca, frutas e verduras. Compras no cartão de crédito e débito. Economize. Venha para o Supermercado Viana. Avenida Francisco das Chagas Arraes, 146. Saída para o Iguatu. Fone 3533-1895. Supermercado Viana. Ele não desiste de você, ele se importa com você. É com muita gratidão que nós da CT Variedades viemos desejar os mais sinceros votos para 2026. Que possamos estar presentes no seu dia a dia. Muito obrigado pela parceria e confiança no nosso trabalho. Sempre iremos buscar o melhor para vocês, clientes, nos aprimorando e nos dedicando a cada dia. Não há satisfação maior que perceber que a nossa empresa é decorada com a melhor clientela. Que seu Natal seja abençoado e que o ano novo seja próspero, com muito sucesso e conquistas. CT Variedades, sempre o melhor para você. Vem pra CT, vem pra melhor. Quantas vezes você caiu tentando acertar? Quer comprar barato todo dia? Então chega bem pra cá. Economia no seu bolso, qualidade no seu lar. Mercante o Bulandeira, aqui você vai economizar. Produtos de limpeza, variedade, qualidade e muito mais. Pronta entrega, atendimento é bom demais. Mercantil Bulandeira, venha economizar. Mercantil Bulandeira, economizar.

FM. Você me atender, tô precisando falar com você. Já faz duas horas que eu tô te ligando, aqui na tela parece que tá chamando. Já mandei mensagem no seu celular, pelo amor de Deus, aonde você tá? Me diz aí que eu vou correndo te encontrar. Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente. Eu dormi na praça, pensando nela. Seu guarda, seja meu amigo, me mata, me prenda, faça tudo comigo, mas não me deixe ficar sem ela. Seu guarda, rapaz, o cabra dormir na praça se tiver chovendo, hein? Mas o que é que o cabra não faz apaixonado, né? Não, Patrícia do Ponto da Goma, boa tarde. Todo mundo ouvindo Cidade FM. O quê? Todo mundo gosta. Rádio Cidade FM. Opa, tá bom? Tudo bom, Tiki. Vai aí, cuidando aí. É, tô aqui. É, gelando esses pezinhos de ababosa. Olha, isso aqui cura úlcera, gastrite, morroia. Isso aqui é um santo remédio. José, minha morroia era tão forte, eu coçava tanto que queimava o fundo da casa. Comecei a usar Babosa Mil, um suplemento alimentar. Da babosa. José, você olha se tem esse nome Mil. Ó, tô vendo. O original é Babosa Mil. A Babosa Mil combate a queda de cabelo, previne o câncer, trata gripe mal curada, gastrite, refluxo, diabetes e pressão alta. Faça igual a seu Chico. Tome a Babosa Mil original, agora em cápsula ou em líquido. E você encontra nas melhores farmácias da região. Recuse imitações. Hoje a noite é bela. Sol, solar, salitre, 3S energia renováveis. Em nome de Agenor Ribeiro e Carol de Agenor, seus representantes comercial, agradece a todos os seus clientes, amigos, pela preferência e deseja um feliz Natal com muita saúde, paz e próspero ano novo. O sol brilha para todos. Agenor Ribeiro, Carol de Agenor e família. Mas o ciclo se fecha e é tempo de fazer uma retrospectiva. É tempo de olhar para trás e rever os planos que foram traçados, o caminho que foi percorrido, as metas e os objetivos que foram alcançados. É tempo também de olhar para frente, refazer planos, vislumbrar novos horizontes e abrir o coração para sonhar. Nós que fazemos o Empório Vieirão, agradecemos pela oportunidade de fazer parte da sua história e por contribuir para o seu sucesso. Esperamos que esta parceria continue ainda por muitas e muitas décadas. Desejamos que este Natal traga mágica para a sua vida e da sua família. Que traga boas energias e muita vontade e determinação para viver e ser feliz. Para que se possa celebrar a vida todos os dias. Mensagem do Empório Vieirão, que continuará praticando a economia com seriedade. Feliz Natal e um ano novo muito próspero. Boas festas e felicidades. Mensagem do prefeito de Potengi, Salviano Alencar. Meu povo, o Natal chegou e com ele um momento especial para vermos o que construímos juntos. Se eu pudesse resumir esse ano de 2025 em uma só palavra, essa palavra seria transformação. Quem anda pelas nossas ruas e visita nossas comunidades, vê que Potengi ganhou uma nova vida. E isso não aconteceu por acaso, foi o fruto de muito trabalho, de cada dia de dedicação, acima de tudo, do compromisso que firmei com cada um de vocês. Ver a nossa cidade se transformando para melhor é o que nos dá força para continuar. O progresso chegou para ficar, trazendo dignidade e orgulho para a nossa gente. Neste Natal, desejo que a luz da esperança ilumine o lar de todas as famílias potengienses. E que em 2026, a gente siga nesse ritmo, transformando sonhos em realidade, com muita paz, saúde e prosperidade. Um Feliz Natal e um ano novo abençoado para todos. Viva Potengi! Mais segurança nas ruas para proteger os cearenses. O governo do Ceará trabalha todos os dias para combater a criminalidade em todo o estado.

incentivo à agricultura familiar, reforço na segurança hídrica da nossa zona rural e projetos voltados a atender nossos jovens estudantes. Também foi um ano de diálogo e cobrança junto ao governo do estado e lideranças estaduais e federais, cobrando obras que ajudarão no desenvolvimento e na melhoria da economia de Campos Sales. Fica a gratidão a todos os campussalenses pelo reconhecimento e apoio neste primeiro ano de mandato. Que Deus nos conceda força e determinação para que em 2026 seja mais um ano de luta e trabalho pelo desenvolvimento de nossa terra. Aos irmãos e irmãs campussalenses, desejo um Natal de luz, paz e esperança e um ano novo próspero, com saúde e muitas realizações. São os votos do seu amigo Dercinho. É Natal e a esperança se renova. Cidade FM. As melhores músicas tocam aqui. 103,5. Cidade FM, 4h53. Eu sou o Dom Oliveira, tô com você nessa tarde. Abraçando aqui a Lourdes Silva lá no sítio Munguzá. Feliz Natal. Feliz Natal pra Dona Helena e família lá na Campina de Fora. Feliz Natal pra Maria Santa e toda a sua família lá no sítio Papagaio. Momentos de amor. Momentos eternos pra nunca esquecer. Você me ama, me leva pra cama. Acende essa chama de amor e querer. Só nós dois em nosso ninho. Testemunhas para quê? Nossos corpos coladinhos. Turbina grande vai cantar. Uma hora de cama suada. Eu gosto da vida. Eu gosto da vida. We'll be right back. 5 e 2. Agora na Cidade FM, a hora certa. E quem apresenta o Marathon Home Center, que acaba de lançar a campanha Celebrare. Um dezembro totalmente especial, natalino, iluminado, cheio de gratidão e preparado com carinho pra você que fez parte da nossa história em 2025. Vem aí as melhores ofertas do ano. Oportunidades únicas, condições imperdíveis e presentes de Natal pra transformar sua casa e começar 2026 com o pé direito. Então se liga, dezembro é mês de celebrar. É mês de celebrare no Baratão. Baratão Home Center. Qualidade, preço justo e muita gratidão por você. Olá, eu sou o Dr. Leonardo, farmacêutico terapeuta. Você já conhece a pomada Babosa Mil? Pois bem, Babosa Mil é uma pomada com um poderoso poder natural, com ação analgésica e auxilia diretamente no alívio das dores como artrite, artrose, bursite, tendinite, reumatismo, pico de papagaio e também dores no pescoço, ombros e costas. Além disso, a pomada Babosa Mil é natural, ajuda a cuidar da pele e proporciona um alívio e cuidado real. Mas tome cuidado na hora de comprar. A original Babosa Mil vem sempre com o nome Mil na caixa. Você encontra em farmácias e também em casas e produtos naturais. Eu, Dr. Leonardo, farmacêutico terapeuta, aprovo e indico. Pomada Babosa Mil, alívio com o poder da natureza. Natal feliz é aqui na Zeni, com ofertas exclusivas de presente para você. Smart TV 65 polegadas QLED por 2.999 ou 12 vezes de 299,90. Kit cozinha 100% MDF com vidro Kits Paraná por 499 ou 12 vezes de 49,90. Sanduicheira Grill Fama por 69,90 à vista. É tanto desconto que até Papai Noel vai querer levar. Zeni, o melhor está aqui. O Natal já chegou e a Farmácia Padre Cícero tá com promoções especiais para você presentear gastando menos. Tem um mix completo: perfumaria, hidratantes, kits de beleza, cuidados com a pele, shampoos, vitaminas e suplementos. Perfeito pro amigo secreto e para toda a família. Passe hoje na Farmácia Padre Cícero e garanta seus presentes com variedade, preço bom e atendimento de confiança. Farmácia Padre Cícero. Natal é aqui. E este Natal, renove em nossos corações a fé, a solidariedade e o amor ao próximo, fortalecendo os laços de união e respeito que constroem uma sociedade mais justa e humana. Que o novo ano que se aproxima traga novos sonhos, oportunidades e a certeza de que juntos podemos superar desafios e seguir avançando.